Eu recebo aqui no estúdio o Carlos Santi, ele que é diretor do CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Vamos falar sobre um assunto bem delicado, até com relação à questão de animais, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque muita gente pensa que, por exemplo, o CCZ, né, ele é aquela antiga imagem, ele faz um trabalho, né, da antiga imagem que se tinha da carrocinha que passava recolhendo cães nos bairros. E muita gente abandona cães ali nas imediações do CCZ, cães, gatos. Vocês estão tendo problemas até com essa situação? É, realmente, assim, é um aspecto cultural, né, infelizmente, negativo da nossa sociedade, de abandonar animais quando não tem mais interesse ou quando esse animal causa algum transtorno. Isso, infelizmente, tem se tornado muito comum. É um passivo ambiental muito grande que acaba trazendo riscos à população e, sobretudo, trazendo riscos aos animais, né? Então, nós temos nos deparado com situações de abandono de ninhadas de animais. Tivemos aí em dezembro, em janeiro, abandono de ninhadas de gato ali nas proximidades do CCZ. E na cidade toda, o abandono de cães e gatos é muito grande. A gente tem feito um trabalho de educação com a equipe do CCZ. Existe agora também um Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal, que começou a funcionar efetivamente a partir de novembro e deve estar atuante aí nos próximos anos aí pela frente. É preciso mudar essa mentalidade. A população precisa começar a se responsabilizar pelos animais que estão sob sua guarda, sob sua posse, porque um abandono de animal na rua traz riscos a todo mundo e, sobretudo, aos animais. E também uma situação que você me relatava aqui, a questão de que muitas vezes até animais feridos são abandonados ali nas proximidades do CCZ, enfim, né? Tem gente que procura o CCZ pensando que, olha, eu encontrei um animal ferido na rua, o CCZ daria esse tratamento para o animal? Como é que... O que acontece até? É importante essa pergunta, porque o Centro de Controle de Zoonoses é um órgão da saúde. As nossas competências visam guardar a saúde humana, salvaguardar a saúde humana. Então, nossas ações são na linha do controle de zoonoses, no controle de endemias, no controle de alguns animais peçonhentos, né, como escorpiões, como serpentes, abelhas, que é um controle que nós fazemos para evitar um risco maior para as pessoas. E, historicamente, as nossas competências elas extrapolavam a nossa área de ação. A gente, por muito tempo, a gente recolheu animais de rua porque estavam doentes, estavam em situação crítica do ponto de vista de saúde. E também, muitas vezes, nós recolhemos animais que os proprietários levavam ao CCZ porque não tinham condições de tratar e tal. Isso não existe mais, isso foi num passado recente, mas hoje já não é permitido por lei que a gente faça isso. O CCZ ele atende questões relativas ao risco de saúde humana. Todas as outras questões relativas à saúde dos animais é competência dos órgãos ambientais. E quando se trata de animais silvestres, os órgãos ambientais ainda têm uma relevância maior ainda, porque a gente está falando de um animal que tem que ser reintroduzido na natureza. Então, e essas questões muitas vezes acabam chegando até o CCZ, porque naturalmente a população, quando fala em animal, ela lembra do CCZ. Isso é bom. A gente procura direcionar, atender todo mundo, direcionar as demandas para onde são os locais adequados, mas nós não podemos ter ação sobre coisas que não são de nossa competência. E esse exemplo que você deu aqui, ele é bem interessante, porque o CCZ não é uma clínica, não tem um hospital veterinário, não tem atendimento clínico, e às vezes as pessoas, vou ligar no CCZ para levar meu cachorro que ele está mal, pensando que o CCZ vai poder acolher, atender esse animal, e nós não temos estrutura para isso. O nosso trabalho é outro, é focado no controle da leishmaniose, da raiva, da febre amarela e das endemias, como nós temos aí, dengue, zika, chikungunya e, como eu falei, os controles dos animais peçonhentos. Até uma situação, né, para deixar bem claro, por exemplo, a pessoa encontrou um animal ali na rua, um cachorro, e que está doente, né, e pensa, vou levar lá no CCZ para o CCZ sacrificar um animal. Isso errado. Completamente errado, o CCZ não faz isso. Nós temos normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária que regulam quais as situações que os animais podem ser eutanasiados, né? Então, como você colocou no começo, lá atrás, no começo dos anos 2000, por conta da raiva em cães que versava aqui na cidade, o CCZ foi construído, vai fazer 20 anos agora no mês de junho, com o objetivo de eliminar a raiva aqui, antes que atingisse algum ser humano. Então, naquela época, o CCZ atuava com a carrocinha de forma ostensiva, recolhendo todo o cão que estava na rua, porque o risco de um cão ser infectado pela raiva e morder alguém era grande. Hoje não existe mais esse risco iminente, e, portanto, hoje o CCZ não recolhe os cães indiscriminadamente nas ruas. A população muitas vezes fala, ah, mas tem muito cachorro na rua, né? O poder público tem que fazer alguma coisa. De fato, o poder público tem feito, tem buscado, o meio ambiente, por exemplo, tem feito programa de castrações, esse ano vai ter de novo. Nós estamos trabalhando numa lei de 2012 que está sendo remodulada, reformulada na Câmara, para que possa estar mais próxima da nossa realidade. Mas, fundamentalmente, por que, que esses cães estão nas ruas? Porque alguém o soltou, né? Nós temos, quando a gente vê alguém pichando um muro, a gente imediatamente já pensa, puxa vida, né? Que vandalismo, né? A gente incrimina a pessoa que está fazendo isso. Quando a gente vê um cachorro na rua, não. A gente acha que o poder público é o responsável por manter esses cães nas ruas. E não é. O poder público tem sua responsabilidade, né? Tem que fazer um controle, tem que fazer educação, tem que fazer políticas públicas voltadas ao controle disso. Mas, fundamentalmente, a população é que tem que ser o primeiro passo, tem que ser dado por ela. Os cães estão na rua porque alguém solta, alguém deixa dar aquela saidinha, aquele passeiozinho. Eu vou dar um exemplo aqui para ti. No mês de outubro, nós fizemos um trabalho com cães de rua. Nós capturamos 351 cães nas ruas, fizemos coleta de sangue, coleta de carrapatos, de outros materiais orgânicos, vacinamos contra a raiva e administramos vermífugos. E soltamos, obviamente, o animal na rua novamente, porque nós estamos fazendo um estudo populacional de cães de rua. Só nessa primeira etapa do projeto, preliminarmente, mostrou que 60% dos cães, dos 351 que nós recolhemos, 60% tinha dono. E o animal estava na rua, porque o dono permitia que ele ficasse. Fosse momentaneamente, que deu uma saidinha ali para fazer uma sujeirinha na rua, seja porque o dono saiu e não se atentou que o animal saiu junto, ou seja porque o animal tem acesso livre à rua e vai e volta quando quer. Então isso gera uma série de problemas. O animal na rua, ele avança em pessoas, ele corre atrás de motociclista, ele vai brigar com outros cães, pegar doenças e vai se reproduzir, né? E aí a reprodução vai gerar outras ninhadas, e aí às vezes uma fêmea volta para casa com gestante, quando nasce os filhotes, um dono quer se livrar do animal. E aí joga nessas situações que nós contamos no começo. E era importante destacar aqui que toda semana nós temos casos, por exemplo, de acidentes com motociclistas, os motociclistas relatam, fui desviar de um cachorro e caí. São vários casos realmente que a gente acompanha aí no noticiário, né, as ocorrências do Corpo de Bombeiros. Agora, com relação a carcaças de animais, né, um cachorro, um gato, algum outro animal que faleceu, O CCZ faz esse serviço de retirada de carcaças, como é que funciona? Sim, o CCZ recolhe, com exceção das rodovias, que aí é a área do DENIT, aí é feito pelas concessionárias o recolhimento, em toda a área urbana da cidade. A população pode entrar em contato com o CCZ vai até o local, vai recolher a carcaça do animal, na verdade o cadáver, e vai fazer o encaminhamento devido. Se a pessoa preferir levá-la até o CCZ, também pode levar, né, das 8 até as 14 nesse mês aqui de fevereiro, mas a partir de março volta ao horário normal, das 8 às 17, a população pode nos procurar e levar o animal. Eu ressalto que o CCZ, ele possui plano de gerenciamento de resíduos desde 2012, aprovado pelo órgão de saúde, cumpre as leis ambientais, então a destinação da carcaça é conforme recomenda a legislação. Nós recebemos, fazemos uma triagem, né, daqueles animais que são de interesse. Por exemplo, um animal que morreu com sintomas neurológicos, supostamente com cinomose ou eventualmente um envenenamento, nós coletamos material desses animais para fazer pesquisa do vírus rábico. Os animais que não têm interesse epidemiológico, eles são descartados da maneira como a legislação exige. Agora, com relação a essa questão de animais, né, abandonados aqui em Foz do Iguaçu, ou mesmo nesse caso aí que você citou, né, que 60% dos cães que estavam ali, digamos, em situação de rua, não eram de rua, tinham um proprietário, o que é que você tem que ter em mente, né? Primeiramente, a questão do cuidado responsável com relação aos animais, né? Isso se chama guarda responsável. Existe uma legislação aqui em Foz, feita em 2012, a Lei 196, que é conhecida como Lei da Guarda Responsável, que ela regula tudo isso. Ela deveria ter sido regulamentada 6 meses depois, não foi na época, e agora ela está sendo revista e atualizada, porque naquela época também nós não tínhamos aqui na cidade ainda o advento da leishmaniose visceral canina. Então, com o advento da leishmaniose em 2013, essa lei precisa ser atualizada para que ela possa ser agregada a ela algumas questões importantes, né? Como, por exemplo, o uso de coleira repelente nos cães para que se possa prevenir a leishmaniose. Essa é uma situação hoje fundamental. A leishmaniose hoje já é uma realidade, ela atinge a cidade inteira, os cães da cidade inteira, não tem uma região ou um bairro específico. A quantidade de animais se infectando é elevada. Então, se a pessoa não colocar uma coleira repelente no seu animal, infelizmente é questão de tempo para que esse animal venha se infectar. Então a gente faz um apelo à população, a gente faz um trabalho de educação nas escolas, e a gente faz isso também no CCZ, nesse contato com as pessoas em todas as nossas ações, visita casa a casa, os serviços que são prestados lá no CCZ, para que, em primeiro lugar, mantenha o animal encolerado para proteger da leishmaniose. Segundo lugar, mantenha o pátio da sua casa limpo. A gente já fala isso há tantos anos por conta da dengue, né? Mas hoje também o reforço é mantenha o pátio limpo por conta da leishmaniose. O mosquito que transmite a doença, ele se prolifera em matéria orgânica. Então é preciso que as pessoas mantenham os seus pátios limpos, que as pessoas mantenham os animais encolerados. Isso chama guarda responsável. E além disso, vem as outras questões, né? De bem-estar animal. Manter os animais com água, com comida, com abrigo de sol e chuva, que ele tenha um espaço mínimo para se locomover dentro da casa e que não permita o acesso às áreas externas, né? À rua e outros locais. E olha, estamos falando sobre cães e gatos, né? Principalmente. O Francisco Mauro coloca aqui um comentário, ele diz, né, que toda vez que teve problemas com abelhas na casa dele, o pessoal do CCZ atendeu bem rapidamente e com eficiência. Ele deixa aqui um agradecimento, inclusive, ao trabalho do CCZ. E eu agradeço também a presença, né, do Carlos Santi hoje aqui na RCI, ele que é diretor do Centro de Controle de Zoonoses aqui em Foz do Iguaçu. Enfim, né, muito obrigado pelas informações aí repassadas aos ouvintes e que ajudem realmente, né, até a colaborar com o trabalho de vocês cada vez mais. Eu agradeço também ao ouvinte, que nesse período agora de primavera, verão, aumenta muito o número de casos de enxames de abelha, é natural, e assim, a gente acaba tendo um volume muito grande, eventualmente acabam tendo dificuldade no atendimento, atrasa um pouco, mas a gente procura sempre dar prioridade para essas situações, porque é de risco maior para as pessoas. A gente agradece o espaço aqui também, e a gente só tem a pedir que a população nos ajude, né? Nós somos parceiros da população, mas a gente precisa que a população faça sua parte também, para que a gente possa complementarmente ajudar a resolver os problemas da cidade. Eu agradeço o espaço, muito obrigado.